as pedras clamarão. Se eu me calar, os montes rugirão. Se eu me calar, no som do meu silêncio, as almas sofrerão. Se eu me calar, não tem teu sangue em mim. Se eu me calar, em mim não vive Deus. Se eu me calar, como vou explicar minha missão? Meu louvor tem dono, já não mais vivo eu. Eu adoro 24 horas, todo dia, toda hora. Sou de Deus. Confesso que às vezes penso em não continuar, mas como é difícil se eu nasci pra te adorar. A minha vida é dele, sou 100% Deus, não posso me calar. Se eu me calar, as pedras clamarão. Se eu me calar, os montes rugirão. Se eu me calar, no som do meu silêncio, as almas sofrerão. Se eu me calar, não tem teu sangue em mim. Se eu me calar, em mim não vive Deus. Se eu me calar, como vou explicar minha missão? Confesso que às vezes penso em não continuar, mas como é difícil se eu nasci pra te adorar. A minha vida é dele, sou 100% Deus, não posso me calar. Se eu me calar, as pedras clamarão. Se eu me calar, os montes rugirão. Se eu me calar, no som do meu silêncio, as almas sofrerão. Se eu me calar, não tem teu sangue em mim. Calar, em mim não vive Deus. Se eu me calar, como vou explicar minha missão? Meu louvor tem dom.